cantar você nessa canção. CYL 489 em Umas FM 87,9 MHz. Uma rádio da Associação Amigos de Passagem Franca. Atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. Alegria de estar com seu rádio ligado, a emoção de ouvir, ficar conectado, uma melhor estação. Pra sintonizar. Umas FM. A melhor programação do seu rádio. Aumente o volume. Esta é a nossa próxima grande atração. Prepare-se para uma longa viagem. Você está preparado? Ok. Prepare o seu coração. É hora de sorrir e cantar. Notícia, música, informação. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Está entrando no ar pela rádio em Umas FM. O programa ligado em você. E para comandar a festa, vem aí, Jossi Lopes. Jossi Lopes. Com muita música, informação, participação, descontração, alto astral, alto astral. Muito mais emoção. Ligado em você. Programa Ligado em Você. Programa Ligado em Você. A festa do seu rádio começa agora. Agora. Programa Ligado em Você. Está no ar. Ligado em Você. Passa aí, Franca, bom dia! Está no ar, programa Ligado em Você. Hoje é dia 5 de dezembro de 2024. Estamos aqui nesta quinta-feira maravilhosa, né? Que bom estarmos juntos mais uma vez, né? Trazendo aí mais um programa Ligado em Você. Então é isso. Hoje é dia, né? Dia de quinta-feira, né? É um dia de mais, um dia de trabalho. E a gente por aqui, trazendo mais um programa, né? Então, tá aí, ó. A mensagem de hoje é essa. Eu tô aqui, ela aqui na minha frente aqui, ó. Um minuto de sabedoria pra você meditar, né? Sobre essa mensagem, né? E a cooperação é uma das coisas mais sublimes da vida. Mas a interferência é uma das mais desagradáveis. Ajude sem interferir. Não imponha seu ponto de vista quando ajudar alguém. A cooperação ajuda e a interferência atrapalha. Então coopere com todos, mas sem interferir em sua maneira especial de agir e de pensar. Não temos direito de interferir na vida de ninguém. Pois é, só tem a maneira de ajudar as pessoas que ele mandar nelas depois, né? Aí não dá. Eita! Mas tá aí. O importante é que estamos aqui, né? E o que você fizer, digo mais, viu? A palavra diz que o que nós fizer é apresentar em nome do Senhor Jesus. O que nós fizer, o que nós apresentar, tá bom? Tudo que nós fizer, aí Deus abençoa, tá vendo aí? Então o programa só tá começando. É o programa Ligado em Você que já tá no ar, né? Trazendo aí mais um programa para você que tá em casa, na sua sintonia. Você que já começou cedo a mexer uma programação aí excelente para você, né? É isso mesmo. Então, programa aqui hoje, quinta-feira, né? Já tá recheado aqui de muitas novidades para você, viu? Se liga aí, o programa só tá começando. Estamos aqui na véspera aí do Natal aí já, né? Das festividades, muitas coisas, né? Já se programando aí. É, as promoções. E aí, você quer andar elegante, né? Quer andar nas festividades? Então vamos se preparando aí pra comprar, viu? Porque tem muitas promoções aí que tá chegando pra você. E o Maratão das Confecções já tá se preparando aí com tudo, viu? Black Friday foi um sucesso, viu? E agora tá chegando as promoções de Natal pra você, com desconto e muitas novidades. Ali na Rua Viriato Correia, a loja da Dona Zumira. Tá aí, ó. Maratão das Confecções. E um alô aí pra meu amigo Fernando, lá no Mix Dois Irmãos. É, o Mix Dois Irmãos sempre tem promoção pra você, né? E aí, né? Vamos chegando e conferindo de perto. Lá você vai encontrar papel higiênico. É, papel higiênico. É, com 8 rolos. 9. É. Melhor, leve 11 e pague 12. É isso aí. Ah, é isso aí. Por R$ 9,99. Esse é o valor aí do papel higiênico, viu? 12 rolos. R$ 9,99. Tem óleo Castrol, que é o 20W50 para sua moto, R$24,99. Tem também a fralda Loop, viu? 14 fraldas G, viu? R$11,99. Também tem a Mami Poco, fralda calça. É. Então tá aí, olha. É 12 fraldas, né? Isso aí, ó, R$23,99. Então, tem a Personal também, que é. Ela. É Personal. É total. É Personal Baby. É 24 fraldas, viu? Por R$27,99. Preço tá bom, né? Fica ali ao lado do Armazém Paraíba. Tá aí, Mix Dois Irmãos. E ao lado do Armazém Paraíba, né? De um lado é o Mix Dois Irmãos. Do outro. É a Ótica Victoria. Dia 3 haverá consulta de vista. E as promoções de Natal não param, viu? Então vamos comprar, fazer uma visita. Lá tem uma equipe pronta para lhe atender, viu? Um alô para a Alvina. É, a Alvina, a Maíra e a Laerte. É isso mesmo. Tá aqui o telefone, é 984-557-486. Tá aí, Ótica Victoria. Visão certa para você, viu? Então, agenda aí, tá? Moto Honda Pop 110. É, uma Pop zerada. E um vale compras no valor de R$20.000. O sorteio será dia 31 de janeiro. Você pode comprar agora, pode comprar em janeiro. A promoção tá esticada aí. E a loja Tavares está trazendo planos e facilidades para você. Só falar com o nosso gerente Luiz. Isso mesmo. Olha, gente, terça-feira é dia 11, né? Melhor, terça-feira é dia 10. Que dia 11? Terça-feira é dia 10. Tá bom? E haverá um bingo show de prêmio, viu? 40ª edição. Transmissão VIP pela Rádio Mais FM. Você, claro que ainda não comprou a sua, corra e adquira a sua ali na Casa de Apostas na Rua do Sol com o nosso amigo Júnior Doleto. 984-470690. E 984-32-4171. Olha aí, o primeiro prêmio, R$1.000. Primeiro prêmio, R$1.000. Tá certo? O segundo, R$1.500. Terceiro, R$2.000. E o quarto prêmio, R$2.500. E o quinto prêmio, uma moto Aveloz. Essa que faz 45 km com litro, viu? Essa é boa, né? Olha aí, o valor da cartela, R$15. É só pra nossa região. Compre uma e ganhe outra. Então, essa moto só pode sair se for para Passagem Franca, Paraibano, Partes Bons, Sucupira do Norte, viu? E onde é mais? São 5 cidades aí, viu? Então, vamos comprar e garantir, né? E concorrer, tá bom? Olha aí, um alô para a turma, sabe, lá na Farmácia Oliveira. É o Natal premiado, é um Natal cheio de sonhos e surpresas esperando por você. Atendimento na hora. Francisco Oliveira, bom dia. Nas compras acima de R$50, você recebe um cupom também para participar. É, de uma batedeira, de um ventilador, de uma sanduicheira, de um liquidificador e de um celular. Tá aí, ó. Sorteio é aí, ó, no Natal, pra você, viu? Tá bom? Alô pra toda essa turma legal aí, tá bom? E olha aí, tá chegando aí o mês de dezembro, mês de prevenção. E o laboratório exato tá aí. Laboratório rápido e preciso. Então você pode agendar agora mesmo. Só ligar, falar com a Leila, viu? São 5 endereços pra você. São os Patos, Sucupira do Riachão, Partes Bons e Paraibano e Passagem Franca. Passagem Franca fica ali em frente ao Armazém Paraíba. 98551-0481. Tá bom? Tá aí, laboratório exato. Então tá aí, vamos chegando. De novo lá, condições, fica ali na Travesqueira Campos. Organização nosso amigo Abner. Lá tem as... Tem tijolos da Concretiza. Tijolos da Concretiza. E telha também, viu? Tá vendo aí? Então é isso. Tá aí, tem uma equipe pronta pra lhe atender. 984-47-0690 e 984-31-32-41-71. Travessa Siqueira Campos. Novo Lar Condições, organização nosso amigo Abner. E já já vamos falar com Maguila. Ou Maguila não. Com Ian José, o apresentador do programa Bodega do Maguila. Viu? Pois é, já já vamos falar com Ian José, né? Que é o apresentador da Bodega do Maguila, que passa os sábados, 3 horas da tarde, aqui na Rádio Mus FM. Então, ele tem um programa de humor e rola aqui na Rádio Mus FM. E assim, vamos falar um pouquinho com ele, saber como é que isso tudo acontece, tá bom? Já, já, vamos falar com ele, viu? Então é isso, vamos que vamos, é o programa Ligado em Você. E por aqui o sucesso não para, já tá chegando pra você. Vamos que vamos, é o programa Ligado em Você. Vai! Chama! Programa, programa Ligado em Você! Ligado em Você! No violão, o velho! Eu queria me esconder um dia desses, num cantinho dos seus olhos, só pra ser uma lágrima rolando no seu rosto. Pra morar o seu sorriso ao me ver, eu queria revirar seu pensamento, pra fazer seu corpo desejar o meu. Ser a força do amor que te deixa louca, pra te ouvir pedir que eu seja sempre seu. Quero ser o vento forte em teus cabelos, a saudade apertando o coração. Quero ser o pensamento mais ardente em tua boca, o retoque do batom. Se for noite de calor, eu faço chuva pra molhar o teu corpo quente só pra mim. Nessa hora te ilumino de estrelas, viro flores e perfume em seu jardim. Ai, vai, vai. Quero ser um arrepio do seu corpo todo, a mordida da maçã que não se esquece o gosto, e beijo que te deixa tonta e que molha a boca. Quero ser aquela coisa que te deixa louca. Chama na rocha, meu velho! Oh! É o Serestão do Da Aventura! Que delícia! Eu só paro amanhã, viu, Fábio? Quero ser o vento forte. Quero ser o vento forte, teus cabelos, a saudade apertando o coração. Quero ser o pensamento mais ardente em sua boca, um retoque do batom. Se for noite de calor, eu faço chuva pra molhar o teu corpo quente só pra mim. Nessa hora te ilumino de estrelas e perfume em seu jardim. Eu quero ser, vai. Quero ser um arrepio do teu corpo todo, oh. A mordida na maçã e não se esquece o gosto, e beijo que te deixa tonta e que molha a boca. Vai. Quero ser aquela coisa que te deixa louca. Ixi, vou até levantar pra tocar isso aqui. Programa vai, Ligado vai, em Você. Apresentação, Joacir Lopes. Muito bem, né? Tá aí, você conferiu ali em cima, Sonho por Sonho, né? Também você conferiu Dan Ventura, Mordida na Maçã. É aí, vamos pra hora certa. Muito bem, tá aí, são 9 horas e 2 minutos na Grande Passagem Franca, a grande e pequena Passagem Franca, viu? Estamos aqui e agora vamos tentar aqui falar com o nosso apresentador aqui, ó, da Bodega do Maguila. Então, já, né, já mandei aqui o áudio pra ele, já mandei aqui o aplicativo pra ele sintonizar por lá, né? Então é isso, estamos aqui, é o programa Ligado em Você. Vamos falar aqui com o Ian José, rapaz, o cara apresentador do programa Bodega da Maguila. Bom dia! Alô, alô, Jaci, tá na escuta? Tá me ouvindo? Ah, tô te ouvindo, rapaz, bom dia! Pronto, show de bola. Bom dia, Joaci. Bom dia, amigos da Inhumas FM 87,9. Todo o pessoal aí de Passagem Franca ligado aí nesta. Pois é, já tem um tempão que você tá aqui. E já fazendo os preparativos aqui para gravar o programa dessa semana. Pois é, rapaz. É incrível isso aí, como é que você faz, né? Esse programa de humor com tanta criatividade. E o interessante que eu acho aí é seu repertório. Um dia desse eu ouvi uma música aí, Batida do Limão. Rapaz, que música. Olha que eu tô aos 57 anos, conheço muita história, né? E eu vejo o teu repertório. A gente puxa das catacumbas das rádios, né? Como é que você teve essa ideia, pai, de fazer humor no rádio? Que é tão difícil fazer humor hoje, né? É verdade, é verdade. O enchimento de saco tá tão grande, né? Esse negócio aí de cultura do cancelamento, que a gente tem que pisar em ovos, mas... Na medida do possível, a gente busca fazer o nosso também. Pois é, rapaz. Então, teu programa já está com 154 programas, é? Que eu não me recordo. É, assim, desde que a gente começou a distribuir para as rádios, é nessa faixa mesmo. Mais de 150 programas desde 2021. Sim. Né, porque antes eu fazia tipo um podcast, na hora que desse vontade, mas aí depois eu profissionalizei o negócio. Transformei no formato de rádio, né? Seria distribuir para algumas emissoras, sempre gratuito, porque a gente sabe da dificuldade, né, das rádios em manter uma programação assim, nem que seja terceirizada, né, de fora, mas manterem programas que tenham de fato ligação com a cultura local e tudo. E graças a Deus a gente encontrou, né, muitas rádios dispostas a transmitir a nossa presepada, né? Pessoas que se tornaram aí nossos parceiros, amigos, em vários pontos, não só do Nordeste, como de outras regiões do Brasil e até outros países também. É, eu vejo que você tem mais de 100 rádios aí, né? Transmitindo esse programa, né? Como é que você conseguiu isso? Que é difícil, né? Mais de 100 rádios. Cara, é muito pela insistência, sabe? Agora eu não tenho mais tanto tempo livre, né? Porque eu me mudei, eu tava morando em Fronteiras, agora eu tô morando em Teresina, aqui no Piauí. Sim. E aí eu tirava um tempo de dia e ia contar com as rádios, né? Eu oferecia a proposta do programa. E agora elas que vêm me procurar, né? Eu fico feliz demais que o pessoal esteja gostando aí. Agora a gente tendo site, portfólio, tudo direitinho, fica mais fácil do pessoal encontrar nosso trabalho. Eita, eu já tô te atrapalhando aí, né? Porque hoje é dia de gravação, né? Hoje é quinta-feira, né? Pois é. Não, mas tem nada não. A gente pode falar que há alguns minutinhos ainda. Tem essa que você tá liberdade trazendo aqui. Tô aqui no estúdio, inclusive, e meu operador tá aqui do lado. Já tá que organizando você... tudo. O que você tá trazendo aí na bagagem pra participar aí pra nós? Diga aí. Mas essa semana tem o quadro do Ricardinho, né? O locutor mais mala do rádio. Tem aí a pochete de sucessos, né? Que são as três músicas que ele bota lá pro povo escolher. E nós vamos falar também de uma situação que acontece lá no país da Ásia. É. Joacir, você sabia que existe um banho de petróleo que promete curar aí toda e qualquer enfermidade das pessoas? O pessoal tá tomando banho de petróleo, petróleo puro. Né? Nem diesel, nem gasolina. Meu Deus. É petróleo puro. Será que você presta um negócio desse? Eu pensei que era o dinheiro do petróleo que ia ajudar a curar. Deve custar é o olho da cara, né? Aí porque é. Petróleo não é tão barato assim, não. E não vai ter nenhum sorteio aí no programa, não? É engraçado, é incrível, pai, esses sorteios, esses concursos que você faz aí no programa. E... Ah, pois é. Agora a gente tá com quem quer ser o endividado, né? Que é a participação dos alguns ouvintes, né? Que querem participar, a gente coloca aqui no ar para responder as perguntas e tal. Essa temporada, por enquanto, a gente já concluiu. A gente tem dois programas já prévios para gravar, mas os participantes já estão definidos. Aí para 2025 a gente pretende chamar mais ouvintes, né? Inclusive até eu conclamo aí o pessoal de Passagem Franca, porque muito pouca gente manda mensagem. Só quem tá mandando mensagem para mim, os 40 áudios por dia, é a Elzinha, né? Opa, Elzinha. Lá no interior. Mas o pessoal que quiser mandar mensagem também, participar, pode ficar à vontade. Tem o WhatsApp próprio do programa. Ah, Ian, por que você não atende pelo WhatsApp da Inhumans FM? Porque, como são várias rádios que transmitem, né? Sim. Se a pessoa for mandar o WhatsApp para a rádio da cidade dela, dificilmente o cara lá vai ter a paciência de mandar e encaminhar essa mensagem para mim. É, então fica mais fácil você mandar direto para o WhatsApp do programa, que aí eu tenho a oportunidade de responder e colocar o áudio no ar. É isso mesmo. A Elzinha aqui é tua fã, ela mora ali na Rua da Maravilha. A mãe dela mora ali no povo, que chama Tamboril, né? São ligados com a gente aí, ó. Tô sabendo, eu fico feliz. Pois é. Então foi um prazer falar com você, saber que você tá aí já produzindo o programa, sabendo que você é alegre, né, no rádio, porque tá trazendo humor pra nós aqui, e assim tá, né, melhorando aqui nossa programação, garantindo aqui a audiência com o seu programa. Nós só temos a agradecer, tá bom, Ian? Valeu, meu amigo. E pra nós é uma honra também, viu? Espero um dia, não agora porque o financeiro tá complicado, né? Mas uma oportunidade aí eu poder dar um pulo em Passagem Franca, visitar vocês aí na Inhumans FM, falar com vocês direto aí nos microfones, será uma grande alegria. Opa, viu? Você avisa aí pra nós colocar aqui tapete vermelho pra você entrar aqui na rádio, tá bom? Beleza, meu amigo. Beleza. Eu quero mais uma vez deixar o convite, né? Todo sábado, 3 da tarde, aí na Inhumans FM, 87,9, não somente pela frequência FM, como também pelo rádio. A Bodega do Maguila, um programa para velhos de todas as idades, né? Não somente na Inhumans FM, mais de 250 rádios aí em todo o Brasil, mais 4 países, e a gente conta com a sua audiência e, claro, com a sua participação, tá certo? Valeu, meu nome. É isso, Jossi. Agora deixa eu cuidar aqui. O tempo tá corrido. Valeu, meu querido. Valeu, meu nome, amigo. Tudo de bom e um bom dia. A gente se vê aí. É sábado, 3 horas da tarde, hein? Encontro marcado aqui na rádio. Tá certo. Vai. Programa do Maguila. Bodega do Maguila. Valeu, garoto. Tudo de bom pra você. Um bom dia. Então tá aí, ó. Falamos aqui com o nosso amigo Ian, né? Ele que é apresentador do programa, né? E a Maíla tá aqui ouvindo o programa, né, Maíla? Meu amigo, bom dia. Bom dia. Quero o contato dele aí, me mande, que eu quero ligar, falar no programa também. Com certeza você vai falar, viu? Esse cara é top, viu? Você me manda aí o contato dele aqui no meu zap, viu? Que eu vou ligar lá pro programa pra ele falar o meu nome e tudo. Você viu aí? Ele morava lá em Fronteiras, no Piauí. E hoje ele mora em Teresina e atinge aí o Brasil com esse sucesso desse programa, né? Foi incrível isso aí. E é engraçado fazer humor, não é fácil, viu? E ele conseguiu. Eu sei. E se desse pra, na hora que ele tava no rádio eu entrar também, eu tinha ligado na hora que eu tava, porque ele tava falando, pra dizer pra ele ouvir que eu quero o contato dele pra falar com ele. Com certeza. Elzinho aí já é fã dele, viu? Pois é. Meu amigo, e outra coisa, ontem quando eu fui na rua, encontrei o Tom e a Fátima descendo. Eu digo, eita, vocês vêm da rádio, né? Que eu escutei meu amigo Joaquim falando que você estava lá. E o Tom, yeah! Eita, lá da rua Guararape, o Antônio do Benedito. Pois é, encontrei ele com a Fátima descendo, que viu daí, né? Vem fazer uma visita aqui à Rádio de Música FM, tá vendo aí? Pois é. Maíla, tô de bom aí, tá? Sintoniza aí. Não esqueça de me mandar o contato. Vou aí, mandar, rapaz. Viu? Eu falo com ele, viu? Valeu, Maíla. Tudo de bom. Manda agora. Valeu. Tá, valeu. Grande Maíla. Maíla tá aí, ó. Ouvinte do nosso programa. Ali na Praça da Igreja. Ligado com a gente aí. 87.9. Pois é isso. Vamos que vamos. É o programa Ligado em Você, né? E a gente por aqui, um alô pro nossa amiga Divana, distribuidora Oliveira, 984-42-1360, né? Toda a estrutura de frisas, cadeiras, mesa, tem espaço para ser o evento, né? Lá tem de tudo, 984-42-1360. E tem Peixaria Oliveira também aqui, na Avenida Padre Adesso, próximo ao Pé de Galinha, aqui no bairro Mutirão, viu? Tem tambaqui, tilápia, final de semana chegando, ó, chegando aí, é uma carrada de peixe, viu? Olha aí o ofertão da moda, a organização da Rose News, onde eu tive com ela, um abraço aí, ela que já está preparando aí as promoções de Natal, viu? Tá aí, o ofertão da moda fica ali em frente à Casa Lotérica nas Quatro Bocas. E o Mundo do Real tem feitos natalinos, presente para você comprar para o seu filho, para sua filha. Atenção papai, atenção mamãe, lá tem de tudo. Utilidades para o lar, né? Tudo em louças, brinquedos, ferramentas, utilidades para o lar, em frente à Câmara de Vereadores, na Rosqueira Campos, no centro da cidade, tá bom? Um alô para Maria Eva, lá no bairro Faveira, isso aí, então, lá na fazenda São José do Poço, alô com Madre Sandra, seu Zé da Bidia, bom dia, toda a família aí no Poço, tá bom? É isso aí, viu? O que ainda tem por aqui? Um alô pessoal lá na Palestina, viu? Ligado com a gente é a Maria dos Reis. Tá aí, ó. Francisca e a Ana também. Tá certo? E é isso. O que, que tem mais por aqui? Clínico Bom Pastor. Doutor Meirelles atende amanhã, viu? Maria Terezinha ali na Gleice Fest, bom dia. Mata dos Pereira, o pessoal é sintonizado, viu? Paulão, Marcelino, Dona Socorro, Tonha Helena, toda essa turma legal. Dunga, rapaz, lá na Fazenda Deus Quer. Bom dia, Dunga, rapaz. Eu tô chegando aí, rapaz. Não é possível uma coisa dessa, né? Tô chegando aí. Até meio-dia eu tô passando aí, viu? Vou deixar o número aí da banda pra você trazer aí. Tá certo? Tá bom? E olha aí, dia 7 tá chegando aí a tradicional festa lá no Campo Agrícola. Dia 7 tá chegando aí, ó. Dia 7 é sábado, viu? Dia 7 é sábado. E aí já tem uma programação pronta pra você, viu? Tá aí, ó. Animação de Maurício e Forró Swingado, Giovanni dos Teclados, Rei do Piseiro, de São José dos Patos, e o JD, o Paredão JD, de Buriti Bravo, organização do Eladinho e Família. Portanto, é neste sábado a tradicional festa aí, no Campo Agrícola, viu? E ontem, né, ontem foi sufoco aí, mas o Botafogo provou que é o melhor time da América do Sul, viu? Então tá aí, ó, já tá sabendo aí, né? Ele venceu o Palmeiras lá dentro de 3-1. Venceu o Internacional nunca mais perdeu pra ninguém aí, né? E ontem, você viu, o Botafogo foi lá visitar. E agora finalizando, né? Finalizando o jogo. Já tá certo aí, ó. Domingo, às 16h, viu? E quem vai jogar aí agora é contra o São Paulo. São Paulo, eu acredito que ele não vai estragar a festa, né? Eita, mas aí, né? Não tem como, viu? Já tá certo aí, viu? Então, deixa eu ver como é que fica aqui, ó. Olha, como é que ficou aqui, ó. Botafogo tá com 76 pontos. Subiu mais 3. O Palmeiras também subiu mais 3. Venceu, né, o Cruzeiro de 2-1. Venceu o Cruzeiro. Flamengo também venceu. Flamengo venceu o Criciúma de 3-0 lá, viu? E então, o Flamengo está aí na terceira colocação. O Internacional passou do Palmeiras só por alguma vantagem, porque o número de jogos é 37. É de vitória é 18, é igual. De empate é 11. Derrotas é 8. Agora o saldo de gol aí é que ficou aí uma diferença só de 3, né? Aí por isso que o Internacional está na quarta colocação aí. E o Fortaleza na quinta. Eu tô sempre pelo Fortaleza ontem, né? E ele perdeu pro Atlético Goiás. E o Atlético Goiás lá na lanterna, tá vendo aí? Rapaz, ninguém entende futebol, não. E o Fortaleza precisa ficar na quarta colocação, né? Seria melhor, né? Entre os quatro aí, né? Mas tá aí, ó. Ainda tem o último jogo. Aí, né? Hoje ainda tem 2 jogos. Tem Fluminense e Cuiabá. Atlético Paranaense e Bragantino, viu? Já a última rodada tá aqui, ó. Às 16h, né? Às 16h tem Grêmio e Corinthians, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, Bahia e Atlético Goiás. Aí vem Flamengo e Vitória, Botafogo e São Paulo. Tudo no mesmo horário. Palmeiras e Fluminense, Bragantino e Criciúma. Aí vem um jogo aí que é um clássico também. Fortaleza Internacional. São 3 clássicos aí, viu? Não esqueça, olha. Botafogo e São Paulo. Palmeiras e Fluminense. Fortaleza e Internacional. Tá bom? É isso aí. Esses aí são os jogos, né? E Flamengo. Flamengo aí. É. Flamengo já tá garantido aí, viu? Na terceira colocação, viu? A disputa aí é só entre Palmeiras e Botafogo, Internacional e Fortaleza, tá? Aí a zona da degola tá aí, ó. Goiás, Cuiabá, Atlético de Goiás, Bragantino e Criciúma. Ainda tem Fluminense que tá aí, situação meio complicada, né? É, agora o Atlético Paranaense já tá garantido aí, né? Atlético Paranaense, viu? Já tá garantido aí. Ninguém vai tirar essa diferença aí, viu? Com certeza não, né? Tá certo? Já tá garantido. Só ficou o Fluminense aí no fogo na 16ª colocação. Mas esse jogo é contra o Palmeiras, viu? Contra o Palmeiras aí. Já o Bragantino vai jogar... Vamos ver com que ele vai jogar o Bragantino. É, o Bragantino joga contra o Criciúma em casa. Então o Bragantino. É, o Bragantino tem tudo para fazer 41 pontos. Tem tudo para se levantar, né? E o Criciúma. É outro clássico, o Criciúma também. É um jogo tudo ou nada, viu? Porque se ele vencer, ele vai para 41 pontos. Mas tem essa, viu? Se ele vencer, vai para 41 pontos. Então, aí entra o Fluminense com 40, viu? Se o Fluminense perder... Se o Fluminense perder, ele cai. Porque o Criciúma e o Bragantino sobe, entendeu? Aí alguém tem que descer aí para juntar aí na zona da degola. Então, o negócio não tá nada fácil para o Fluminense. Depende da vitória, só depende do Fluminense. E o Fluminense... Pelo menos um empate aí, né? Ainda complica ainda, né? Pelo menos um empate aí. Aí tem que ter a diferença de saldo aí, deixa eu ver. É, tem as vitórias aí, ó. É. Ainda tem saldo de gol. E tem um monte de coisa aqui, viu? É, mas segura. O empate segura o Fluminense, viu? É, o empate segura o Fluminense. Viu? Tá vendo aí? É. O empate segura. Tá vendo aí? Então tá aí, ó. Vamos que vamos. É o programa Ligado em Você. São 9 horas e 20 minutos. E a gente por aqui, viu? Trazendo aí a programação pra você. Rádio Rumbas. Paraíba, presentaço de Natal com preço de Black. Motorola G24, 128 GB, 10 de 82,90 sem juros. Samsung A05S, 128 GB, 10 de 99,90 sem juros. Samsung A15, 256 GB, 10 de 129,90 sem juros. Esses e muitos outros presentaços em até 10 sem juros nos cartões de crédito. Segue a dica, bebê, neste Natal. Presentaço com precinho de Black só no Paraíba. Corre pro abraço. A maior promoção antecipada de Natal já começou. Você de passagem franca e região que estava aguardando a oportunidade para calçar toda a sua família comprando calçados na maior promoção antecipada de Natal. Faça sua visita nas lojas Freitas e faça economia de verdade, porque a promoção já começou. Faça sua visita nas lojas Freitas e compre muito e gaste pouco. Temos uma seção de calçados com preços de 10, 15, 20, 25 e 30 reais. Temos uma seção de tênis, sapatilhas, sapatênis, chuteiras a partir de 50, 60 e 80 reais. Temos também uma seção de calçados femininos das melhores marcas. São sandálias, sapatilhas, tênis e sapatênis com preços a partir de 35, 45, 60 e 70 reais. Faça sua visita nas lojas Freitas e faça economia de verdade, porque a promoção já começou. Compre muito e gaste pouco. Faça sua visita nas lojas Freitas e faça economia de verdade, porque a promoção já começou. Lojas Freitas. Na Ótica Victória você encontra os melhores preços e os mais variados modelos de armações. Venha até a Ótica Victória e escolha o modelo que mais combina com você. E temos os melhores profissionais para lhe atender. Óculos completo mais lente anti-reflexo com parcelas a partir de R$79. Traga sua receita ou agende a sua consulta de vista na Ótica Victória ou pelo telefone 99-984-55-7486. Teremos consulta de vista. Estamos localizados na Rua Siqueira Campos, Centro. Ótica Victória, a visão certa para você. Atenção, passagem franca e toda a região. Acabou de chegar na Farmácia Oliveira, no centro, a pomada Tirador. É uma pomada que você não pode deixar faltar em sua casa, porque passando a pomada Tirador, você se livra das dores de 2 a 5 minutos. Dor de cabeça, dores musculares, tosse, nariz entupido, hérnia de disco, dores na coluna, dores nos joelhos, bico de papagaio, coceira, dores causadas pela chikungunya e zika. A pomada Tirador é comprovada pelos seus usuários porque é feita com alecrim, cânfora, mentol, copaíba, arnica, salicilato de metila e óleo de pequi. Mas atenção, a pomada Tirador não tem vendedor de porta em porta. Se livre das dores usando a pomada Tirador. Em Passagem Franca você só encontra a pomada Tirador na Farmácia Oliveira do Centro. Só compre se tiver a tampinha preta. Esta é a legítima. Para comprar confecções masculinas e femininas, para adultos e crianças, tudo pelos menores preços e com descontos especiais. Anadi Modas é a sua loja. Na Rua Siqueira Campos, no centro de Passagem Franca. Na MedClean, realizamos exames laboratoriais com excelência, priorizando sempre a segurança e qualidade. A MedClean realiza desde os mais básicos exames, como hemograma, glicemia, colesterol, teste de gravidez, fezes e urina, até os mais complexos como intolerância à lactose, DNA, teste do pezinho. Além de exames, temos uma equipe médica qualificada, com vários especialistas, como ginecologista e obstetra, pediatra, cardiologista, dermatologista, otorrinolaringologista, gastroenterologista, psiquiatra, psicóloga e nutricionista. Realizamos também ultrassonografia, eletrocardiograma, ecocardiograma, mapa e Holter 24 horas, endoscopia. Venha realizar seu check-up na MediClin. Nosso atendimento é de segunda a sexta. Estamos localizados na Avenida Riacho, em Umas. Telefone para contato 98420-2599. Até quando perdemos um ente querido, nós queremos dar a ele conforto e uma boa comodidade. E em Passagem Franca você conta com os serviços da Funerária São Sebastião. Na Funerária São Sebastião você encontra caixões de todos os tipos e de preços variados, mortalhas, velas, coroas, cruzes, abrimos covas, acompanhamos com o nosso carro até o cemitério e nas compras à vista você ganha 10% de desconto, incluindo o café e o açúcar que você leva de brinde na compra de caixões. A Funerária São Sebastião está pronta para lhe atender a qualquer hora e em qualquer lugar. Se você precisar de caixões em qualquer lugar do município, nós mandaremos entregar no seu endereço. Faça-nos uma visita, conheça nossos produtos e veja que qualidade nós temos para lhe oferecer. Na Funerária São Sebastião, você também pode fazer o seu consórcio e pagar mensalmente suas prestações e estará prevenido por uma hora inesperada. Temos o pacote completo. Funerária São Sebastião, a sua companheira das horas mais difíceis, bons preços e um bom atendimento. Rua Santo Antônio, próximo aos Correios. Fone 3558-1502 ou celular 8407-3424. Organização Clodoaldo. A Black Tudo Audio Lá foi um sucesso. Então, prorrogamos as ofertas até sábado. Ainda dá tempo de aproveitar. Roupeiro Moval Lima, saindo por R$499 à vista. Sofá Finesse Roma, em 12 vezes no carnê dos sonhos de R$107. Freezer Filco, PFH205, em 12 vezes no carnê de R$274. Celular Samsung A05, 12 vezes no carnê dos sonhos de R$92. Ofertas imperdíveis, só aqui no Saldão Black Tudo Audio Lá. Compre hoje e economize sempre. Dia 10 de dezembro vai ser o seu grande dia. O nosso show de prêmios traz pra você uma super extração com grana em moto. No primeiro prêmio tem R$1.000. Segundo prêmio, R$1.500. No terceiro prêmio, R$2.000. Quarto prêmio, R$2.500. E no quinto e último prêmio tem uma moto Aveloz AZ1 novinha. Garanta sua cartela somente R$15. Que é dupla chance. E não para por aí, não. Você comprando uma, ganha outra inteiramente grátis. Transmissão ao vivo pela Rádio Cidade FM 87.9. É dia 10 de dezembro, terça-feira, a partir das 20 horas. Apoio Visão Motos. Em Umas FM. FM, tocando forte no coração de Passagem Franca. Tu sabes que eu preciso do teu amor. Eu vou te dar carinho, amor e muito mais. Prefiro estar contigo só, meu amor. É só você, meu bem, que eu sei amar. O teu amor. Viu? Tamo junto, Vitinho Cedês. É o F apaixonado.